Em primeiro lugar, dizer que isto é uma candidatura da Adivera, o promotor é a Adivera, a Câmara Municipal é o parceiro pagador da comparticipação, isso, porque isto é um projeto de inovação social, por isso teve uma candidatura, logicamente que depende dos fundos dessa candidatura e de novas aberturas e de novos alargamentos. Aquilo que nos apraz registar é que este projeto Ensinar a Voar tem um objetivo muito claro, muito bem definido, que é o seguinte, é cada aluno ter um ritmo de aprendizagem. Porque naquela escola tradicional todos os alunos têm que ter o mesmo ritmo, aqui não. Os alunos diferenciam-se pelo seu ritmo e é respeitado o seu ritmo de aprendizagem. O que, como dizia uma professora ainda agora, numa destas turmas, é que isto dá-me trabalho, nunca tive tempo de trabalho, por causa dessa diferença. Cada criança tem diferenças e, como sabem, esta é um projeto experimental. Aqui o nosso grande parceiro é o agrupamento de escolas, sem dúvida nenhuma, eles é que estão aqui no território e que é tudo negociado com eles, porque também é fundamental que estes projetos não dispersem aquilo que é essencial e nuclear no futuro das competências essenciais que estes alunos já devem aprender, porque muitos deles já devem chegar ao ensino superior e precisam de estar preparados. Nós precisamos de alargar a visão, até porque tem que se perceber que estes alunos são diferentes daqueles que eram lá há 10 anos, ou há 20, ou há 30, ou há 40. E estes projetos do ritmo de aprendizagem, nós entramos aqui e notamos que as crianças estão felizes no projeto. Estes alunos não se aperceberam que este projeto e o ensino de aprendizagem que lhes está neste momento a ser ministrado é diferente daquele que outras turmas tiveram, do segundo ao terceiro ano, porque há aqui diferença. Porque uma boa educação não é aquela que prepara para o presente. Uma boa educação é aquela que prepara para o futuro.